Y-241, boa tarde, você pode esperar. Do 4118, informa o tráfego. Seguindo o litoral norte, não vai interferir com a sua decolagem, mantendo 1000 pés. Autorizado a decolagem da pistão no 0, vento 140 graus, 099. E a decolagem da pistão 0, tem que fazer o 4119. Azul 418, recorda azul no meia, controle 120 do sinal 8. 208, controle azul 4118, muito obrigado. Felipe 5241, ali, mantém cabeceira no 0. Cabeceira 10, 5241. Azul 4118, boa tarde, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha de voo 360. Da Euleda Bridge para 360, azul 4118. Salvador, TAM 3045 para o táxi, autonomia de 3 horas e 40, alternando Guarulhos, 184 a bordo. Salve o táxi, à direita, tempo à espera, chator 18, decimal 95, regular. Teve táxi, ponte espera, 1895, boa. Iniciando 5241. Salvador, uma boa tarde, 1399, informação de Sierra Pony 2 para Congonhas, nível 340. Passaredo 2231, desça para 2000 pés, altitude 0,94, autorizado sinal de procedimento LS após a prisão. Para 2000, reportará estabilizado, Passaredo 2231. Aciona 5532, controle 20-8. Cidade de São Paulo, aeroporto de Congonhas, comigo a 660. Nascer do Lula 16, direto BHC. Decolga a pista 10, curva direita da EL, Lida, que após 32 a transponde, 1208 é o controle. Vai chamar nessa, quando pronto, 699. Deixa eu acionar. 208, boa. 5241. Trip 5241. Trip 5241, contato radar, saída árvore, sub e mantém nível de voo 200. Ascensão 200, 5241. Autoscópia. Autorizado para 360 para Galeão, via Pesulo 10, decola 90, curva à direita. A saída vai ser a Bahia Olímpica. Alameda e depois voa posição Bridge. Aciona 5535, controle de frequência 2018. Sim, ativo, chame para o acionamento. O 5241 tem intenção de manter 3 mil até 25 milhas, se possível, 5241. Então, 3145, a Lima, 100-0. A Lima, 3145. É, se pode, deverá manter 3 mil pés, ou até 25 milhas, ou 5241? Livre da restrição, suba para nível de voo 200, trip 5241. Ciente, ascensão 200, prato. Decola da aula zero, corra à direita. Saída é HL, Leda, depois voa Bridge. Aciona 5527, controle de frequência 20, decima 8. Correto, chama para acionamento. Gol 9755, chegada bom, pedido para a gente, voo 050. 0 graus 109. São 3145, decola 23, controle 120, decima 8. 208. Yes. Passarela 2231, complete final do procedimento TLS, emitou na frequência 118, decima 9. 11895, boa. Boa. E o L5729, pronto, cópia. Vem lá, cara. Boa tarde, 3145, cruzando 1500 na Dael. São 3145, contato radar, saída da Dael, Leda Bridge, sub e mantém nível voo 380. 380, 3145. Azul 4118, passa nível de voo 170, chama o CDC na frequência 133 decimal 25. Repetiu 3325, azul 4118, obrigado. Boa. Índia, November Alpha, mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, 1.500 pés, reporte através de Paris. Gol no 925, desça para 4 mil pés, ajuste no 04. Alfaredo 2231, passando externo, baixado e travado. Alfaredo 2231, livre pouso, pitão 021, 40 graus, 099. Com livre pouso na 102231. Uno 925, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento terrestre, após a pressão. Autorizado, chame táxi. Solo Salvador, passarelo 2231, Libron. Gente, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa vai chamar antes da Juliette, 2231. No 925, desça para 2.000 pés, ajuste no 094, reposto estabilizado. Salvo Salvador, passarelo 2231, está direto. Aguarde, mantenha a posição antes da Juliette. 2231. O pessoal tá livre o ingresso, ok? A aeronave no 10 tá puxando, vai deixar livre a entrada para a área remota, ok? Esquerda, área remota. Livre ingresso para a área remota, passarelo 2231. Obrigado, Gol 92. Gol 925, complete final do procedimento TDS, em torno na frequência 118.95. Lá 2 está pronto para o pushback imediato. 5, passa nível de voo 170, chame-se a Recife na frequência 133.25. 3325 para o 3145. Gol 755, desça para 2500 pés. 2500, Gol 97. Salvador, Índia November Alpha, no través de Paris. Índia November Alpha, nos corredores, no corredor Interlagos, reporte visual com campo, ou na rotatória. O 925, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40, grau 099. Autorizado, Gol 925. Ok. 3155, está pronto para puxar estacionamento de 09. Ok, no 9 aguarde. Para pushback estacionamento, estacionado 6314. Está no portão 5. Ok, aguarde, eu escuto. Guarda. Gol 755, desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento TDS, repasse autorizado. 2094, para trás, estabilizado, Gol 975. Solo 3217, Protax, POB 182, autonomia, 3 horas e 5, já na Guarulhos. Está livre o táxi via parte de até o ponto de espera, confirme o valor. JB 1182, autorizado via Pátio, Índia e Hotel, 3217. É Pátio, Índia e Alfa, ok? Na Alfa chama 28 desse 195 para decolar. Pátio, Índia e Alfa. WebJet 5729. Na ONU, pushback é canal. 5729, aguarde, que é o número 4 na sequência de estacionamento aí. E Matias, comando, número 4 na sala. O 5729 pode acionar a posição agora no push. Eu acho que é melhor aguardar, comandante. Eu vou ter 3 acionamentos antes do seu ainda aí, provavelmente eu vou aguardar em de 5 a 10 minutos para acionar, ok? Ah, bem, Matias, te agradeço. Chame torre na frequência 118.95. Maria torre na 118.95. Oi, Salvador, Índia November Alpha na proa da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, altímetro no 0.4, continua a aproximação, rapaz 3 minis, final da 1.7, vento 1.50 graus, 0.89. 1004, a nossa de altímetro, reportarei 3 milhas da 107, Índia November Alpha. Três 99, puxa bem, questionamento, chama Itália. Chama para Itália, 399. Chanel 6210, chegada Mari, desce para nível voo 050. Chegada Mari, autorizado, chega para o 050, poderia voar intacto da presente. Mandei o perfil de chegada, Chanel 6210. do ILS no zero à vista, Gol 975. Gol 975, complete sinal do procedimento ILS, eu me torne na frequência 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, gente, Gol 975. Salvador, Gol 1755, duas filhas do marcador externo, trem baixo travado, no 0 a 20. Gol 1755, continua a aproximação, rodando a transição para pouso, vento 150 graus, 089. Informa o tráfego, sua esquerda, prosseguindo o final do 1790, interferir com, com o seu pouso, tráfego mantém meu pé. 7, Gol 1755. Fazendo liberal, só tem livre pouso na posição no 7, o vento 140 graus, 08 nós. A torre reportou alguma coisa para a Lúcia Alfa? Fazendo liberal, Alfa, façam 3-0 pela sua esquerda devido ao tráfego, final da 1-0. Pode final do 3-0, índio no liberal, Alfa. Liberal 3-0 pela esquerda, cortará a reintegração na final do 7. No 755, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 089. Livre pouso, trem baixo travado, Gol 755, no 0. Doutor Galeão. 179, lado. Afirmo. Ok, Ciente, pode ir iniciando o táxi aí lentamente, até próximo através ali do portão 612, aguardando para prosseguir. Para o táxi, Oceaner 6314, POB 157, autonomia 3 horas e 10, alternando de 314, Ciente, vai seguir a aeronave da Varig Gol, que está aí já bem na sua frente. Após ela, continua teu ponto de espera e chama a torre pronto, 1895. Ok, vai seguir o avião da Varig, o Oceaner 314. Quatro a bordo, 4 horas e 6 minutos de autonomia, alterna Galeão. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso na pista 1 no 7. Mantém a aproximação, vai seguir aí o Xeré, ok? 399, táxi à direita, seguindo o tanque, está no ponto de espera, chama a torre 1895, chama a torre 1895. Uma boa tarde, Gol 399, segue o trânsito. Boa tarde, Gol 3560, formação Sierra, do Gol 90 para 1950. Gol 3560, chegada Mari, desça para nível de voo 120. Mari 120, já reduz. Opa, opa, opa, opa, Mike, Eco Delta, prossiga. Para o livre direito, só 1-2-1, décima 9. Para a primeira direita, só 1-2-1-9, Gol 755. Isso veio aí de Salvador. Salvador, muito boa tarde, Gol 399 no ponto de espera, pronto. 399, boa tarde, mantém o ponto de espera. Sim. 3217, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 089. não. O 755 Alfa, chamando o senhor Juliette. Alfa, chamando o senhor Juliette, vamos 755. Juliette, voo 9. O 925 autorizado agora, esquerda, portão 9. Esquerda 9, TAM 3217, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub mantendo de voo 360. 360 na Dael, TAM 3217. Salvador, gol 395. Gol no 395, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 070. TAM 3560, desça para nível de voo 060. TAM 3560, desça para nível de voo 060. 060, 3560. Plano 399, autorizado decolagem pistão no 0, vento 160 graus, 109. Baixa autorizada, dá no 0, plano 399. Autorizado esquerda, portão 05, confirmando pela Juliette. Negativo, o 5729, acho que já tem espaço ali disponível na faixa do pátio, livre puxa, acionar a chave time. Depois vai voltar, será lá. TAM 3560, reduza para 2509. Já está mais tempo. Sim. A Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem cabeceiro no zero, na minha frente. Decolando 44, controle 120.8. 120.25, gol no 399.